foi nosso amor, assim foi nosso amor. Se distanciou e como estranho você me tratou. Vai lembrar de mim quando eu tiver com outra. O copo de cerveja que eu tenho pra te esquecer, mas na mesma saudade, no outro dia vem me ver e começo. Na mesma rotina, o bar de sempre. Eu vou levando a vida, imaginando como está, com o celular do lado e nada de você ligar. Será que está com outro em sua cama e eu aqui no bar? Quando for pra cama, quando fizer amor, você vai lembrar de mim. Mesmo aqui sofrendo, eu já sei o fim. Ninguém te deu prazer como eu já te dei. Aí pode ser tarde, quando me procurar naquele bar da esquina, eu já vou estar nos braços de outro menino. Que eu tenho pra te esquecer, mas na mesma saudade, no outro dia vem me ver e começo. Na mesma rotina, o bar de sempre. Eu vou levando a vida, imaginando como está, com o celular do lado e nada de você ligar. Será que está com outra em sua cama e eu aqui no bar? E quando for pra cama, quando fizer amor, você vai aqui sofrendo, eu já sei o fim. Ninguém te deu prazer como eu já te dei. Aí pode ser tarde, quando me procurar naquele bar da esquina, eu já vou estar nos braços de outro menino. E quem me viu chorando